Bora começar! Sejam todos bem-vindos ao futuro. Sejam bem-vindos! Ele chegou, Mega Punk Som. Mega Punk Som. Pancadão sonoro, ele está aqui, frente a frente com você. Um sofisticado projeto de iluminação a laser, causando um espetáculo colorido em luzes e efeitos especiais. Esse é o Mega Punk Som, o Pancadão Sonoro. Um som que irá levar até você o maior e melhor show de toca tudo do Pará. E para comandar o show, e o espetáculo do Mega Punk Som, os DJs Elias, o consagrado, o fantástico, DJ Marcos, o espetacular, DJ Fernando Gaiato. Tô aqui! Sinta a pressão, seguidores. Tudo pronto. Vai começar mais um show inesquecível de todos os tempos. Vamos lá! Agora! Hoje tudo começou! Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura. É o Gaiato que comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques. Grande amigo particular de Deicássio Paladar também. Sim. Um abraço pra você, maninho. Um abraço do Gaiá. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Grande parceiro Netinho da... Olha o que ela quer! Ela quer, ela quer, ela quer endoidar. Ela quer endoidar. Ela quer endoidar. E no final da festa, final da festa. Nossa galera do uísque também. Meu parceiro Ramon, meu parceiro Davidson. Meu parceiro Pascoal. E aí, Felipe? Hey. pressão. Ele parceiro Jefinho, Thiago. Eda também. Javinho também. Azubilândia. Didi Gaiato que falou, vinha entrar no clima. Quem foi que te falou, hein? Didi Gaiato que falou, vinha entrar no clima. E agora? Pancada. Só quem é do Paisandu joga a mãozinha lá em cima. Quem é do Papão, quem é do Papão, joga a mãozinha lá pra cima. Tem alguém do Clube do Remo aí, hein? Cadê a galera do Leão, a galera do Leão? Joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tem alguém do Corinthians aí, hein? Tem alguém do Flamengo? Alguém que gosta de curtir o show da pancada aí! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro. Ei, parceiro Ed Carlos! Periferia. Aí, Larissa! Bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Você vem na sequência, vai! Desse jeito mesmo! Você vem na sequência e faz do jeito que se me. Você vem na sequência e faz do jeito que se me. Você vem na sequência e faz do jeito que se me. Vem, minha irmã leve, vem, cá, vem, minha irmã leve. Vem. Você vem na sequência, vem, vem. Do jeito que se me. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei, tirei. Essa aqui é a mulherada da balão ali, ó. Alô, can you go? Coroa. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Com a mulher que tá tranquilo, é sem gracinha. ó, bora Vale, bora Gê, bora Gabi, bora Letícia. Thiago e Thalissa! Nossos primos da Farra do Guamá, valeu! Um abraço pra vocês! Nossos primos da Farra estão no berço, maninho! Para... Primos da Farra! E a pressão não pode parar! Desce ou oh desce. Agitando no punk som, um pancadão sonoro. As gatinhas se enlouquecem. Quando o Fernando Gaiato mandar, menina, você desce. Desce ou oh desce. Agitando no punk som, um pancadão sonoro. As gatinhas se enlouquecem. Você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, vai se concentra assim, vai descendo pra mim, ó, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Vai se concentra assim, vai descendo pra mim, ó, rebolando de um jeito que eu nunca vi. Então desce, vai, tira minha paz, você tá demais. Step ou oh, desce. Parceiro Lourinho, Bruninho, tira minha paz, o presidente dos primos, desce, safar também, desce. Os irmãos Metralha, quando o Fernando mandar, menina, você desce. Futebol Show, a parceria que deu certo, valeu! Agitando no punk som, sonoro, as gatinhas enlouquecem. Quando o Fernando Gaiato mandar, menina, você desce, desce ou oh, desce. Agitando no punk som, um pancadão sonoro, as gatinhas enlouquecem. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Quem quiser bola, só chegar com os primos. Batidão, um DJ canto, um DJ, um DJ, um DJ. Assim. Tem alguém com coração bandido aí, hein? Tem alguém que tem o coração bandido aí? Sabe, né? Todo coração bandido canta essa aqui, ó. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Bota na pressão, na pressão, na pressão. bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, na pressão, na pressão, bota na pressão, bota na pressão, meu pai, bota na pressão. Meu parceiro Netinho, Luiz dos Lanches tá comigo, valeu! Um abraço, Marinho! Bota na pressão, meu punk! Bota na pressão, meu punk! Bota na pressão, meu punk! Bota na pressão! Vamos lá, vamos lá! Vamos! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Belly! O incrível crocodilo no comando. Nosso bonde do Guamá tá aqui com a gente também. Vem com um presente. Se liga no... Meu parceiro Dentinho. Tá deitado com o bebê. Vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho. Ismael aqui com a gente, valeu. Mas no beat tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! Deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se meu parceiro Playboy, valeu Playboy, fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô bebê de orelha, gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Olha o pianinho, olha o pianinho, olha o pianinho, olha o pianinho. Dale pianinho, pianinho, pianinho, dale, dale, que dale, que dale. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Alô, mãozinha! Primo da Larissa! Viado, viado, viado, viado, viado. banheiro. Adoro o DJ que toca no Movistar. Já! Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Parceiro Baitério, BA, valeu! Um abraço! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança. Você não para, né? Mas não paro de pensar. Alô, meus presepeiros! Você queria? Oh, eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia. As apertadas do Panguiço. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Oh, é seu nome que ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Oh, yeah. É seu nome. Eita, netinho! Olha o coração, meu parceiro! Bota! Açaí e pimenta! Ai, tá lindo, hein? E aí, Chito? Lembro de nós dois sentados na calçada. Para o FAQ! É o FAQ da produção. Conversando altas gagas. Bora, testa! Bora, Pascoal! Lembro nós dois do telefone várias madrugadas. Você lembra? Oh. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. E aí, Fanta? Como é que é? No time is goodbye. Como é que é, Neila? Rabinho e só. Não me diga adeus. Para Felipe Marinho. E aí, Letícia? Ô vício, ô vício. Ela sabe que eu sou maluco, né? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby. Baby, amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como tá. Mas tu é. Mas tu é. Agora vai! Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Do sucesso. Eita som, meu irmão. Olha o coração. Não fui eu quem disse adeus. Quando tu as suas fotos, hein? Fotos de uma paixão. Hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu, não há nada mais. Bem juntinho. Agora canta bem forte, vai! Choro em silêncio, choro por ti. Se errou pra quem insistiu. Choro em silêncio, choro ao ver a solidão te enlouquecer. E sem nós dois nada é igual. Vai ver. Cuidado com o coração, viu, Ramon? Olha o coração do Pascoal. Cuidado, meu filho. Aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá. Esse aqui é meu segurança e assino embaixo. Balada. Se pudesse eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Se foi, né, cara? Se foi. Me dizer adeus. Se foi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Não é amor. Eu quero ver. Tá chegando! Dia 31! O Réveillon mais comentado na ficha! É no Pompilha Curso, dia 31! Aniversário do Punk no Punk Só! E vai ser assim, assim, ó! Você vai? Agora punk! Agora punk! Vem. Vem mulher, vem galopando, cavalo vai fiando. Vem mulher, vem galopando, cavalo vai fiando. Cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Galopa, galopa, galopa, galopa, depois senta na piroca. Galopa, galopa, galopa, galopa. Os cavalos no fim. Galopa, galopa, galopa, galopa, depois senta na piroca. Galopa, galopa, galopa, galopa. O cavalo tá doidão, vem de quatro com o negão. O cavalo tá doidão. Levanta a mão, coloca a mão dos cavalos no baile. bota a mão pra cima e dá-lhe uma pancada, e dá-lhe uma pancada, dá-lhe. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? É agora, mulher! Bota a mão no joelhinho, joelhinho, joelhinho, joelhinho, joelhinho, joelhinho. Bota a mão no joelhinho. Agora desce, desce, desce, desce, desce, desce. A mulher tem que descer na pressão, vai. Na pressão, na pressão, na pressão. Na pressão, na pressão, vai. Na pressão, vai. Na pressão, vai. Na pressão, vai. Vai. Bora, bora, bora. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Será que tem mulher virgem aqui, hein? Cadê o grito da mulherada virgem? Cadê o grito daquela mulher que se valoriza aí? Tem mulher sincera? Tem mulher solteira? Agora, agora, agora, agora. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca. Pica em perereca, em mim perereca, sarra em mim perereca, pula em mim perereca. Pica em perereca, em mim perereca, sarra em mim perereca, pula em mim perereca. Dale, dale, dale, dale. Do Exos Lance escolhe essa aqui, ó. Olha aí, Netinho. Olha aí, Netinho. Alô, minha equipe, ó! Bota pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai. Adrianas Maléficas. Uma música que eu ainda não toquei, mas quando eu toco a galera endoida. Quer ver? Quer ver? Quer ver? É agora! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Faz daquele jeito, maninho, faz. Alô, Marcelo Silva e Dudu Alves. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Você jogou. Jogou nossa história no poço sem fundo. Quem sabe canta, vai. Quer saber? Bate palma. Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher. Agora! Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cerate, curtindo na balada, rodando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora você está aí de camarote. E eu bebendo gela. Como é que você? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Punk som! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Chegou nossa história no poço sem fundo. A Letícia dá valor. Fui os sonhos que um dia sonhei. Você quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gel, tomando cirote, curtindo na balada. Cara de mal. Ai, meus primos. Os primos da farra, mané. De camarote, eu bebendo gel, tomando cirote, curtindo na balada, jogando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Desce duas, desce três, beija nada. Lá, lá, vá. Lava, lava. Lava, lava. Vai, meu jeito. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Lá, lá, vá. Lava, lava. Lava, lava. Para meu barulho, lá, lá. Segunda, sexta-feira eu trabalho. Olha a Bruna. Olha a Neila. Olha a Maisinha. Olha a Karina. Olha a Ruiva. Olha a Rapuzel. E olha a Mila. Olha a Evelyn. Essas maléficas são demais. Olha o Fanta! Aí, Fanta, sabe o que é nós, né? Grande parceiro Rodrigo também, do Super Presepeiros aqui com a gente. Ele tá curtindo quem? Punk! E na pop sem LP no bobô. E na pop sem LP no bobô. E na pop sem LP no bobô. Eu sou o rei da ostentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da cacimbinha. E o meu nome é Safadão. Agora bota o meu CD pra tocar no paredão. E na pop sem LP no bobô. E na pop sem LP no bobô. E na pop sem LP no bobô. Domingo de tarde. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da cacimbinha. E o meu nome é Safadão. Agora boto o meu CD pra tocar no paredão. E na pop sem LP no bobô. Empina, empina. E na pop sem LP no bobô. E na pop sem LP no bobô. Será, meu filho? É agora! Eita, gaiato! Esse gaiato vai fazer a galera dançar agarradinho agora. O Punk Som! É terrível perceber que te vas e não sabes o dolor. Um pouquinho de cara, vai. Que has deixado justo em mim, te has levado a ilusão de que dia tu serás solamente a maisinha que dá valor. Até demais. Para mim, muitas coisas han passado. Muito tempo foi a dúvida e o rencor que despertamos ao ver que não nos queríamos. Não, já não, já não nos queríamos. Oh, não. E o quê? Que agora está. Solamente para mim. Bora, testa! Para mim. E agora estás tu sem mim. E que hago com meu amor? Olha a mesa apertada, meu irmão na área. E com toda. Sempre, sempre com o Punk Som. Para que dia tu fueras solamente para mim. Oh, para mim. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. O Jean endoidou agora. Trying to find a solution, but you can't. Olha o netinho, só na manhã. Parceiro Rodrigo, a reboçada do Guamá, um abraço pra você! E é o Panguinho hoje aqui no Estrela do Norte. O Natal da família Panguizão! Essa aqui é a galera da Valor, vai! Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava uma... Alô, Jennifer Cristine, improvisar, por favor, tá. Sua mãe está esperando você lá na porta, viu? E a primeira namorada se perdeu de mim, e só ficou minha viola, meu cavalo. Não demora muito! Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. E agora? Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom! Que tempo bom! Que não volta nunca mais! Que tempo bom! Que não volta nunca mais! Bom. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom! Gente, sem dúvida alguma, graças a Deus estamos aqui hoje, Natal da família Panguinho aqui no Estrela do Norte. Mas primeiramente quero agradecer a Deus que tem proporcionado esse evento hoje aqui pra gente se divertir legal no nosso Natal. E segundo, queria agradecer a todos que estão aqui, sem dúvida alguma, no medido de esforços e vieram aqui hoje curtir o Punk Som, curtir essa aparelhagem que vem se destacando, sem dúvida alguma, graças a vocês que estão do nosso lado. Vocês não são um público pra gente. Vocês não são um público pra gente. Vocês são uma família. E é por isso que a gente faz assim. O gaiado só aqueceu, meu filho. Agora o bagulho doida! Vai, vai, vai, vai, vai! Agora, punk! Um, dois, três, já! Vai pra cima, estrela! De parceiro bebê dos garotos do Red. Song!